nosso amigo Marcelo, o Quinho por ali. Se amava. Uou, uou, uou, uou. E você jogou fora tudo, nem ligou. Tritante! Me traía escondida, foi um falso amor. Não quero terminar, só quero uma chance. Onde está o amor? Olha o som do trepidante. Que trepidante me deixou. Quando você foi embora, você mal sorriu, me disse que não era o fim e que ia voltar pra mim. Eu queria ter a chance pra acho que não me quer mais. E eu ainda tenho fé. Por onde quer que eu vá, eu tento te encontrar. E já não sei mais para onde que eu vou. Meu cunhado Alessandro por aqui, ó. Seu Sandro! Pra gente se amar, me chama que eu vou. Sentir seu calor pela primeira vez. Preciso experiência. Sou usando o trepidante. Tenho aqui no Carmo. Trepidante. Chora, chora, não vou. E nem morrer de amor. Chora, chora, não vou. E nem morrer de amor. O Furioso. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair, dúvidas de mim, desejos eu senti, perdido de paixão, me aperta o coração. Na escola eu aprendi, somar e dividir, gramática e português, geografia e inglês, em todas eu passei, só não me preparei pra matéria do amor, não tive professor. Oh, oh, oh. De amor, oh, oh, oh, prova de amor. A maior e melhor referência audiovisual e do Amapá. CDs, o Mural de Uibaí. Vamos dançando! De sol, São Jorge. De amor. Patrocinando os DJs hoje aqui, ó. Chorar não vou. E nem morrer de amor. Eu te avisei.

com o coração fica doente, sem jeito até pra conversar. Dói demais, só quem ama sabe sentir o que se passa em nossa mente. Tá hora de deixar. Alô, Delson! Nunca mais eu vou provar do seu carinho. Nunca mais eu vou poder te abraçar. Ou será que vou viver melhor sozinho? E se for, mais fácil pra me perdoar. Mas o amor às vezes só confunde a gente. Não sei, se com você é diferente. O amor, mas às vezes só confunde a gente. Não sei, se com você pode ser diferente. Coração, é aviões, o pau, volume 2. Vai, avião. O coração fica doente, sem jeito até pra conversar. Dói demais, só quem ama sabe sentir o que se passa em nossa mente. Na hora de deixar pra trás, nunca mais eu vou provar do teu carinho. Nunca mais eu vou poder te abraçar. Ou será que vou viver melhor sozinho? E se for, mais fácil pra me perdoar. E o amor? Mas o amor às vezes só confunde a gente. Não sei. O nosso amigo Beto Rosário também. Se com você é diferente. O amor às vezes só confunde a gente. Não sei. Se com você é diferente. Quer beber? Quer beber? Quer viver? Vem! Quer beber? Quer beber? Quer viver? Quer viver? Pepe Moreno! Nelson! Moreno! Tu risca a faca! Eu conheci uma americana que queria só beber, só beber. Tomava a todas, não queria nem saber. Trepidante! Nem saber. Ela era demais, era muito boa, boa. Me disse I love you, penso numa gringa louca. Viajei com a americana pra Nova York conhecer. Tirei onda de carrão, eu era o cara da TV. Ela curtia rock, funk, mexia pra valer. Cantei o risca faca, fiz os gringos enlouquecer. Yeah. Quer beber? Beber? Quer viver? Vem, danada! Tu quer beber? Quer beber? Quer viver? Quer viver, meu irmão? Vem! Vamos lá, galera! DJ Maluco e até. Bora dançar, Brasil! Vem comigo que eu vou te ensinar a dança das gatinhas que chegou para ficar. Bate palma duas vezes só para agitar. Bote a mão no joelho e pode rebolar. Vem comigo que eu vou te ensinar a dança das gatinhas que chegou para ficar. Bate palma duas vezes só para agitar. Olá, seu amigo Coxinha! No joelho e pode rebolar assim. Bate palma, deixa a bundinha. Bate palma, deixa a bundinha. palma, mexe a bundinha, faz manivela. Bate palma, mexe a bundinha, bate palma, mexe a bundinha, bate palma, mexe a bundinha e solta o grito. Vou te ensinar a dança das gatinhas que chegou para ficar. Bate palma duas vezes só para agitar. Bote a mão no joelhinho e pode rebolar. Vem comigo que eu vou te ensinar a dança das. Senhor Sandro ali, meu sogro, pra ali com a dona Deise. Bate palma, DJ Ale Mix, para agitar. Bote a mão no joelhinho e pode rebolar. Vai, bate palma, mexe a bundinha, bate palma, mexe a bundinha, bate palma, mexe a bundinha, faz manivela. Bate palma, mexe a bundinha, bate palma, mexe a bundinha, bate palma, mexe a bundinha, e solta um grito. Esse menino vê uma cobra, já quer se esconder. Entra pra gangue do machado, já pra balar. Se ver um pau em pé, já quer derrubar. Calma, Ângelo. Não foi fácil não, raspar as minhas pernas e fazer ponto no portão. O ruim foi a fama que eu fui levar. Por onde eu passava, eu começava a gritar. Nosso amigo Rafa também, valeu Rafa! Tu é gay, yeah, yeah, um dererê, um dala, yala, yala, um dererê. Vai tu é gay, eu sei! Simbora de sucesso! Simbora, moçada, simbora! Sucesso, isso que apaga! Bora, Veraldo, moral, Veraldo, moral! De mesa em mesa, bebendo cachaça, tomando cerveja. E bareba, de mesa em mesa, bebendo cachaça. Trepidante, o furioso da Amazônia.